Voz do Brasil número 16, começando agora no final de novembro de 2008. Aqui fala Rodrigo Dub e esse está sendo o primeiro programa sem roteiro. Eu já escolhi as músicas, mas eu tô gravando ao vivo. Vamos ver como é que vai sair. Talvez saia mais espontâneo. Me digam o que vocês acham. A gente começou o programa bastante rock com Cult e Wildflower, do seu disco Electric, de 87, me parece. Agora, no fundo, a gente está escutando Fela Kuti, com a sua super banda África 70 e o seu Colonial Mentality. Vamos escutar um pouco mais do Fela Kuti antes de começar a escutar a grande banda carioca do amor. Segurem-se nas cadeiras. Colonial Mentality. I say you fit in, never release yourself. Colonial mentality. If you say you be colonial man, you don't be slave man before. They don't release you now, but you never release yourself. If be so, them they do, them they overdo all the things that them they do. If be so, them they do, them they do, them they overdo all the things that them they do. If be so, them they do, them they think is that they better pass them, brother. No, be so, if be so, them they do, them they think is that they better pass them, brother. No, be so, if be so, the thing with black no good, the foreign things them they like. No, be so, if be so, the thing with black no good. Now foreign things, them they like not be so. Be so. Them go down in a condition and close them country away not be so. Be so. Them go down in a condition and close them country away not be so. Be so. Them judge him go cocky weak and jail him brother away not be so. Be so. Them judge him go put him weak and jail him brother away not be so. Be so. Them go proud of them name and put them slave name for heading not be so. Be so. Them go proud of them name and put them slave name for heading not be so. Be so. Colonial mentality now make you hear me now. It's a ransom he make you hear. It's a Williams he make you hear. It's a Aliyah he make you hear. It's a Muhammad he make you hear. It's a Anglican he make you hear. It's a bishop who will make you hear. It's a Catholic who will make you hear. It's a Muslim who will make you hear. The Africa we devil make you hear. The Africa we devil make you hear. Colonial mentality here. Colonial mentality here. It's a ransom we make you hear. It's a ransom we make you hear. The Africa we devil make you hear. Mentality. vejo uma duna, não vejo mais nada, não vejo ninguém. Eu quando penso na vida, só penso em ouro, só penso em harém. Thank you. digo amor. Eu digo paz. Eu digo amor. Eu digo paz. É isso aí. Enquanto no fundo a gente está escutando o RZA do Wu-Tan Clan com a sua trilha sonora do Afro Samurai, antes a gente teve o Fellini, grande banda dos anos 80, com Tudo Sobre Você, do seu clássico disco Fellini Só Vive Duas Vezes, da Baratos Afins. Esse disco é de 86. Antes do Fellini, a gente escutou Roxy Music, música da abertura do primeiro disco do Roxy Music, Remake Remodel, de 72. E a gente começou o bloco, claro, com Santo do Deserto, a música do Do Amor, num EP que tá aí na internet. Eles ainda não lançaram o seu primeiro disco. O tema do programa de hoje é só um parênteses antes dos dois próximos programas que virão com o melhor de 2008. Mas por enquanto, vamos começar com Nação Zumbi, Pode Acreditar. Bye. perfumada, com toda alegoria, só pra convencer, só pra convencer. Tem mais notícias pra você, pode acreditar. Só a mentira vai saber. depois de ouvi-la sei que vão chorar. Há tempos eu não sei o que é um bom prato. Eu sou um negro gato. Eu sou um negro gato. Sete vidas tenho para viver, sete chances tenho para vencer. Mas se não comer acabo num buraco. Eu sou um negro. Esse baixão no fundo é para todos aqueles que reclamam que o som do White Stripes deveria ter um baixo. No fundo, é uma guitarra. Mas tá aí o Jack White calando a boca dos seus críticos. A gente terminou o bloco com o grande Negro Gato do Roberto Carlos, um verdadeiro clássico da música brasileira. Eu diria mais, do rock mundial. Antes do Roberto Carlos, a gente veio com Cities, do Talking Heads, do seu clássico álbum também Fear of Music. E começamos o bloco com A Nação Zumbi, do seu penúltimo disco, Pode Acreditar. A gente começa o próximo bloco e o último bloco com Algo Mais dos Mutantes. Divirtam-se! Pra ser o tal, não é preciso ser bacana e sacal, não é preciso ser sacana e banal, não é preciso ser. Mas o difícil é entender que pra ser o tal, não é preciso ser você. Seja tal e qual, 44 vezes normal. Mas a vez seguinte, no ano seguinte, você se tornará legal. Seu sorriso de cebacol, sou sempre uma passada, carinho de sol, sempre acompanhada daquela gelada e uma pelada de futebol. Que pra ser o tal, não é preciso ser bacana e sacal, não é preciso ser sacana e banal, não é preciso ser. Mas o difícil é entender preciso ser você. isso, e a gente tá curtindo o finalzinho da música Menina Moça, dos Móveis Coloniais de Acaju, grande banda de ska. E a gente vai ficando por aqui com essa maravilha que é Body Holy, do disco de estreia do Weezer. Até a próxima, se cuidem e esperem pelo melhor de 2008. É isso aí. Menina moça, eu só queria te dizer o que é preciso. Não está na cara, mas está na cara esse meu.